só uma vez, bem mais que duas ou três. Por mim te fiz sofrer. Sei que errei, mas foi tentando acertar. Pensei que pudesse andar longe de você. Mas a distância me fez perceber que sou fraco e vulnerável sem ter. Thank you.